no fogo cruzado e não consigo sair. Meu coração baleado, pede socorro pra mim. Eu já não sei o que faço pra sair desse sufoco. Todo dia eu bebo, toda hora eu fumo. Nessa separação, ela ficou com tudo. E pra me maltratar, aumentar a minha dor, sem pena nem remorso, ela me processou. O que me restou foi só a roupa do corpo, o meu RG e uma onça no bolso. Meu cartão de crédito tá todo estourado. Como é que eu vou pagar um advogado? E pra piorar esse meu desespero, tem um trem aqui que aperta o meu peito. Ela levou tudo, esqueceu de um detalhe, porque não levou a porra da saudade. Cruzado e não consigo sair. Meu coração baleado, pede socorro pra mim. Eu já não sei o que faço pra sair desse sufoco. Todo dia eu bebo, toda hora eu fumo. Nessa separação, ela ficou com tudo. E pra me maltratar, aumentar a minha dor, sem pena nem remorso, ela me processou. Foi só a roupa do corpo.